demora aí. A gente vai mandar um rock and roll agora pra você. Tell brother you have to wait. Tell's gonna be alright. Tell's gonna be alright. Tell's gonna be alright. Yeah! You tell me that it's institution. Well, no. You better free your mind instead. But if you go carrying the pigs and jamming out, Dava do Cream pra vocês agora. Yeah. brother, mama. A gente vai mandar uma que é muito especial dos Beatles. Oh, won't do. I want you so bad. I won't do. I want you so bad. It's driving me mad. It's driving me mad. I want you. I want you so bad. See you, man. minutinho. Agora sim. I know. Nossa música própria, Alcohol. Agora a gente vai mandar uma música do Queen, muito rock and roll. Thank you. on me with a puppy, tell me the heart again, huh? Here comes the deputy, you're gonna come at me, I'm not even ready, I'm wrong. They sign and sign, look, I'll get my arm juice. They gotta put me in a cell, I can't go to heaven. Yeah! Valeu, galera. Vou divulgar. Agora a banda Sociopatas. Pra quem quer conhecer mais nosso som, as músicas que a gente faz, setlist, datas de show e tudo mais, é só digitar Sociopatas no Facebook e curtir a página. Tá tudo lá. Espero que vocês gostem. I'm sorry.